novo, o fenômeno surgiu. Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade. Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade. Com as suas labaredas, vem tremendo a cidade. Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade. Saia de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade. Meu bem, lá vem.